e em não ginasticar. Isto tipo é mesmo mau. Espero que não me descubra. Dá-me muito jeito eu saber nadar. Vai lutar. Com a rapidez de um rio em fúria. Mistério do lado oculto.